Fundão, fundão, sou os correria. O rap é arte, arte da minha família. Minha família é só os loucos vagabundo. P2N negou. No gueto, os preto, disciplina violenta. Dos bang do mundão, fundão, é muita treta. A viela, os beco, os moleque sem freio. É nós que tá região. E não tem meio termo, os pitbulls vão pra selva, pra cima dos leões. De pistola automática, sonha com cifrões. Sonhos que se acaba quando o caixão lacra. Dinheiro traz a morte e o crime arrasta. Menino inocente joga bola, solta pipa. Sobrevive sem fama, modelo entrevista. Mas é foda, vai além, realidade incomoda. Eu sei, você também. Pra nós o que sobra são panelas vazias, mentes assassinas. Não sabe o que é melhor, meter bala ou fazer rima. Só, bem, bem, nunca tá bom. E todo preto tem a chance de gravar um som. E o que sobra pra nós mesmo? Infelizmente negro é somente o crime. Sonhos que se acaba quando o caixão lacra. Infelizmente é assim. Então se prepara, chão. É na zona oeste, irmão. Que o chicote estrala então. Não falha na missão. Não vamos desistir, tem que correr. Os moleque depende de mim e de você. História triste, cansei de ver. Então se prepara, chão. É na zona oeste, irmão. Que chicote estrala então, não falha na missão. Fica calma nessa hora, salve meus manos. Os monstros rimador, gangstar é só crânio. Se prepara pra rajada, dê informação. Race ativamente é a zica, ladrão. Lá vem o correria. Só chegar. Quem é tem o dom e não é modinhas. Neguinho lá do gueto que você esqueceu. Semente da maldade brotou, cresceu. Mó talento, ouça só, jogado no relento. Linha de frente no bang faz arrebento. Z.O. sem dó, segue grande estilo. Decorou cartilha, então não dê milho. Dedo no gatilho, Al-Qaeda brasileiro. Criança bomba, fato verdadeiro. Estação Itapevi, desço aqui, moro ali. Você não liga eu, mas vai ter que me ouvir. Postura, atitude, respeito, proceder. Semeie seu futuro e espere para ver. Então se prepara, chão. É na zona oeste, irmão. Que o chicote estrala então. Não falha na missão. Não vamos desistir, tem que correr. Os moleque depende de mim e de você. História triste, cansei de ver. Então se prepara, chão. É na zona oeste, irmão. Que o chicote estrala então. Não falha na missão. Onde o Febol descansa é de lá que vim. Você liga nós, se não liga vai ligar. Sim, somos prova de que rap é sem fronteira. Fundão Z.O. não está na brincadeira. Periferia, melodia, represento. Tormento tem, mas vou além. Vento só pra sentido interior. Tô pelo amor, tá osso, continua na guerra. Mas se baixar a guarda, tô ligado que já era. Sistema monstro, dois palito é nocaute. Rouba sua alma e te deixa no breakout. Cê é louco, vai ver, tô correndo. É não. Vários de chapéu no mundão estão morrendo. Vai as quebradas em alerta. Exército do mal tá rondando a favela. Fique esperto, moleque, prepara o rojão. Eixo oeste tá ligeiro, bang louco na ação. Saia mil, nem me viu, gueto põe fogo no pavio. Labirinto te engole, tipo doce a criança. Adoço paladar e sinto o gosto da vingança. Então se prepara, chão. É na zona oeste, irmão. Que o chicote estrala então. Não falha na missão. Não vamos desistir, tem que correr. Os moleque depende de mim e de você. História triste, cansei de ver. Então se prepara, chão. É na zona oeste, irmão. Que o chicote estrala então. Não falha na missão. Não vamos desistir, tem que correr. Os moleque depende de mim e de você. História triste, cansei de ver.